Eu já pedi cara, bebê. Bebela. Eu já pedi cara, tua vida. Ego Mix, o moleque dos hits. Pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou viver na rua. Pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou comer. Baby só PG, tem vários procedimentos. Colocou TT depois de contar o vento. O seu colar já fala do que a B trabalha. Sua barriguinha tem 3 meses que tá limpada. Unha francesinha, whipping que ela não brisa. Gosta de coisa fina que mesmo chorando é linda. Dá uns bafos no lancia, mó bipolar a mina. Vai sentar no ódio pra esquecer o ex-boroca. Ela já tá louca de um mapa de caminhada. Então desestressa gastando no JKK. Me deu mais tesão a tatu que cê fez nas costas. E sua testa rosinha é de fuder. Vou, pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou viver na rua. Pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou comer só puta. Pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou viver na rua. Pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou comer só puta. Hoje não vai dar certo nós se ver de novo. Vou ter que tacar marcha na minha correria. Anotei o seu nome no cardápio. Talvez nós se pegue de novo um dia. Quinta-feira tem bailão. Lá vai sem calcinha, sem deixar cair o copão. Empinando pra quadrilha, sem preocupar com o amanhecer do dia. Vai sentar no ódio, novinha tá na malícia. Apenas 18 ainda, bebê tem copão. Mó cara de patricinha, quer sentar pra ladrão. Olha que eu quero na pele. Vai sentir o couro do GM, piranha. Elas vêm de tele pra sentar pra quem tem money. Vim de carnaval em Salvador. Vendo o pôr do sol no ritmo. Fazer gracinha, não foi, ficou sem amor. Cala da palinha, ela da palinha. Cala da palinha, ela da palinha. Cala da palinha, ela da palinha. Cala da palinha, teu, teu. Pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou viver na rua. Pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou comer só puta. Valentino, seu cheiro deseja florados. No quarto amasso, seu corpo limpado. Seu peito gigante no colar dourado. Depois vai de marcha, cada um pro lado. Madrugadas pelas ruas, mais 3 pontos só golaço. As bebê de short curto dividindo o mesmo espaço. Forte, forte gatona, como cê tá grandona. Sua amiga caguetou que você tá sapadona. Por isso que cê cresceu, tá transando todo dia. Gostosas não pulam cardio, faz pica de academia. Ela fode, fode, transa muito, mete o look e vai embora. Deixou sua calcinha propositalmente pra me lembrar da noite de ontem. Do chá que cê me deu. Do chá que cê me deu. Do chá que cê me deu. Pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou viver na rua. Pela madrugada eu vou encontrar um novo amor. Eu cansei de amar sozinho e vou comer só puta. Eu já pedi cara, bebê. Bebela. Eu já pedi cara, tua vida. Ego Mix, o moleque dos hits.